Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Já cheguei, viu? Olha, hoje é o nosso programa de número 1300 aqui na Rádio Estúdio Brasil. Vocês imaginam? Eu comecei dia 16 de junho de 2008, né? Daqui exatamente 9 dias, eu estarei completando 5 anos aqui na Rádio Estúdio Brasil. O tempo passa, né? Eu quero mandar um abraço muito carinhoso, muito especial para aquelas pessoas, para aquelas emissoras que começaram junto comigo. Eu me lembro que foram 32 emissoras de rádio que começaram. Depois foram se juntando às outras. E eu quero mandar um abraço muito carinhoso, muito especial a todos aqueles que transmitem o programa Cleiton Aguiar. Agora, hoje no número 1300. E daqui 9 dias, comemorando 5 anos de parceria com vocês aqui na Rádio Estúdio Brasil. A discoteca do Cleitão vai trazer hoje pela primeira vez a dupla João Carlos e Maurício com a música Terra Mineira. A faculdade da música vai trazer o grande mestre Leonardo. A frase irretocável de William Arthur Ward. A oração, eu achei uma oração muito bonita, a oração do amor eterno. Olha que beleza, oração do amor eterno. A dica de hoje é uma dica de prudência no trânsito. O trânsito no Brasil mata mais do que as guerras, é impressionante, viu? A carnificina que é no Brasil, no trânsito, nas cidades, nas rodovias federais, nas rodovias estaduais, realmente é uma carnificina. Na trilha sonora da minha vida, eu vou trazer o Orlando Dias com a Sinfonia da Mata, uma gravação de 1965. A lorota boa de hoje é o Mineirinho, esse Mineirinho é danado, né? E no programa de hoje eu vou conversar com os meninos do forró chinelado. Isso daqui a pouco, porque agora eu vou trazer uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, com a participação de Gino e Geno, Comendo Poeira. Se fosse mesmo verdade o amor que você jurou, eu não vivia sofrendo, morrendo por seu amor. Coração que vai que volta, só faz a gente sofrer. Solidão é matadeira, e eu vou comendo poeira de saudade de você. É, mas eu não tô comendo poeira sozinha, não. Olha só quem tá comendo poeira comigo. Meus amigos Gino e Geno. Quando a gente se apaixona, coração leva pior. É porrada no juízo, sofrimento, vida, dó. A gente vira farrapo, dá vontade de beber. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Bato por amor. Nunca fui boa na escola, mas dou banho em doutor. Meu amigo, a vida ensina, na marra a gente viver. Solidão é matadeira, e eu vou comendo poeira de saudade de você. Pode ser grande, mas eu posso atravessar. Ficar sem o seu amor, eu juro, meu bem, não dá. Ninguém conhece a verdade, mas eu posso lhe dizer. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. grande, mas eu posso atravessar. Ficar sem o seu amor, eu juro, meu bem, não dá. Ninguém conhece a verdade, mas eu posso lhe dizer. Solidão na matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Sula Mazurek Ginigeno, comendo poeira, para Cláudia Aguiar, de Brasília, Damares Fabiola, de Brasília, Ana Lúcia, de Pedro Gomes, do Mato Grosso do Sul, Edgar Lisboa, jornalista aqui de Brasília, a Zilda Gouveia, ela é de Maringá, no Paraná, mas mora em Cuiabá, no Mato Grosso, o André Luiz e o Eduardo, daqui de Brasília, eles são de Paracatu, formam a dupla sertaneja e moram aqui em Brasília, a Cândida Isabel dos Santos, de Brasília, TT Rocha, de Brasília, o cantor e compositor Rui Barbosa, de Caldas Novas, lá em Goiás, a Edilma Moreira, de Brasília, e a Juliane Araújo, de Goiânia, todos chegando para fazer parte do Facebook do Cleito Aguiar. Sejam muito bem-vindos. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Está complicado seguir em frente com essa relação. Eu sempre te amando, você maltratando o meu coração. É como diz o ditado, a que se faz. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos. Vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Você vai se arrepender com seu jeito. A Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão, viu? Um bar que nasceu em Itu, no estado de São Paulo, há 111 anos atrás e que agora está estabelecido aqui em Brasília com grande sucesso, às margens do Lago Paranoá, ao lado do Hotel Lakeside. Todo mundo sabe onde fica. Não deixe de visitar o Bar do Alemão quando você vier aqui na capital do Brasil. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. lágrimas banham o meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita se apossa de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. No próximo bloco, eu vou conversar com os meninos do Forró Chinelado. Eu vou dar uma paradinha. Você não sai daí, não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Como eu anunciei no início do programa, estou recebendo aqui uns meninos. Eles vieram lá de Minas Gerais, lá da cidade de São Francisco. Estou recebendo o Pablo, o Joston e o Faguinho. Eles formam o Forró Chinelado. Tudo bom, Joston? Tudo ótimo. Cleiton, eu quero dizer que é um prazer muito grande, né, para a gente estar aqui hoje no seu programa. A gente sabe da potência, né, da audiência que é o programa Cleiton Aguiar. E aproveitando também já abraçar todo o pessoal que agora nos ouve, né? Por todo esse Brasil afora. E de uma maneira especial, o pessoal lá de São Francisco, a terra de vocês, né? Lá na Beira Rio FM, do meu amigo Zé Passos, Dona Conceição. Né? Com certeza. Os nossos familiares que estão todos lá. O pessoal lá ouve muito você, né? Eu, quando morava lá, que a gente ficava lá, a gente curtia muito o seu programa. E a gente sabe da audiência que é lá na nossa própria cidade. O Zé dos Passos, inclusive, é um das primeiras pessoas que me ajudou a cantar e estar no mundo da música hoje. É, e ele tá sempre, né, o Zé é uma figura extraordinária, ele tá sempre procurando ajudar um, ajudar outro, tá sempre pedindo aqui no programa, né, sempre, e por isso é que eu digo que o pessoal lá de São Francisco tem que dar muito valor no Zé dos Passos, porque, né, é um dos pioneiros da comunicação da cidade lá, né? Com certeza. Bom, e vocês, esse negócio de você fazer forró, é porque já tá perto ali da Bahia, já tá do norte de Minas... É o som que rola na região, ou é porque agora virou moda entre a meninada fazer forró? Não, isso é mesmo a cultura da gente. O forró é muito forte, sempre foi muito forte lá na nossa região, na nossa cidade, né? Na época do Roberto, seus teclados, era um estouro. Então é mesmo a cultura, é o sertanejo e o forró. Deixa eu cumprimentar o Pablo, que é o vocalista, está aqui do seu lado. Tudo bom, Pablo? Tudo bem, Cleiton. É como o Jócio diz, é um prazer estar aqui no seu programa. A gente conhece a história do Cleiton Aguiar e agora há pouco a gente estava conversando. O pessoal, né? A gente conhecendo também a parte pessoal. Isso foi muito importante para a gente conhecer um pouco da sua trajetória. Alguns artistas conhecidos no Brasil, que você passou também, que você presenciou a história de cada um. E é um prazer conhecer você pessoalmente. Claro que a gente sempre ouve o seu programa, assim como o pessoal de São Francisco, na zona rural, na cidade. O pai do Johnny está aqui, diz que sempre conferiu o seu programa lá no Piauí, então é uma história muito grande do Cleiton Aguiar. Então é um prazer estar aqui. A gente manda um abração para todos os ouvintes, pessoal de São Francisco, que sempre acompanha na rádio nosso amigo Zé dos Passos, a Beira Rio, FM, né? E é um prazer estar aqui, falar do chinelado também para o seu público. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tocar uma música aqui, em seguida eu vou conversar com o Faguinho também, o tecladista. Nós vamos trazer aí a primeira música do forró chinelado, Senta e Levanta. Arrocha é sucesso! E quem achou, abaixa e pega. Mas eu perdi minha moeda. E quem achou, abaixa e pega. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Pega o chinelado, peço na dança. Chega mais pra cá, não pense em besteira. Essa não é uma dança, é a dança da cadeira. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Lado no forró dance. Mais uma vez. Mas eu perdi minha moeda. E quem achou, abaixa e pega. Mas eu perdi minha moeda. E quem achou, abaixa e pega. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Olha que senta, levanta, senta, levanta, senta. Essa nova dança, chega mais pra cá, não precisa besteira. Essa nova dança é a dança da cadeira. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Senta, sente, sente no colinho de papai. Sente, sente, sente no colinho de papai. Sente, sente, sente no colinho de papai. Eu mostrei no programa, Cleiton Aguiar, o forró chinelado, Senta e Levanta. Vocês vieram para Brasília, ô Faguinho, vocês vieram para Brasília quando, hein? É, Cleiton, desde já agradecer aí, né? Primeiro o bloco. Faguinho, o Faguinho já reparei que os outros são mais pilhados, assim, o Faguinho ele é mais tranquilo, mais... É mais lerdo. Mais lerdo. É, os outros são mais forró, ele é mais samba canção, né? É, Cleiton, desde já queria agradecer a oportunidade aí de levar ao ouvinte o nosso forró. É, que pra mim não é só nordestino, é mineiro, é paulista. Mas você sabe que eu sou mineiro e eu desde pequeno cresci ouvindo Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, né? Dominguinho, essa turma toda, e realmente o forró está no sangue do povo do Brasil, né? Veio lá do Nordeste, mas foi ramificando e hoje tomou conta do Brasil também. Ô Faguinho, como é que vocês se conheceram? Vocês são parentes, amigos de infância, como é que teve esse encontro da turma do forró chinelado? Olha, Cleiton, São Francisco é uma cidade, vamos dizer assim, pequena, né? Eu conheço lá, rapaz. Já não é tão pequeno, hoje tem 60 mil habitantes, né? Rapaz, eu comi um peixe frito ali na beira de São Francisco, é uma maravilha. Bom demais. E peixe vivo é bom demais. Bom demais. Então, Cleiton, a gente conheceu... Lá tem muitas bandas, assim, que o pessoal lá é bem talentoso mesmo. Na minha opinião, são bem talentosos. E com o convívio, assim, eu já tenho, assim, 15 anos de carreira com convívio. O convívio que a gente teve entre as bandas, as bandas eram muito unidas. Então foi fácil achar pessoas assim, que cantam bem, como o Pablo, como o Josto. Porque lá tem muitos esses artistas que realmente cantam bem. Então, como é que começou? Quem foi o idealizador? Partiu de quem para começar essa história? Foi eu que idealizei. Aí pegou um, pegou outro e exatamente, tal. Exatamente. E já nasceu com o nome de Forró Chinelado? Quando eu conheci o pessoal, já tinha um nome na minha cabeça já. Por que é chinelado? É de arrastar o chinelo no chão? Exatamente, você sabe tudo. pelo fato assim, do Nordeste, antigamente, o forró pé de serra, apesar que o nosso forró é um pouco eletrônico, ou bastante eletrônico, né? Se Luiz Gonzaga estivesse vivo hoje, ele mandava matar nós. Mas você é tipo sabe assim... que não, rapaz, a gente tem que acompanhar, né? Eu sou tradicionalista e tal, etc., mas eu respeito muito essa mocidade que está fazendo as coisas novas, porque quando eu era mais jovem também, eu também fiz as coisas diferentes do que os meus pais tinham feito. Né? Então isso é evolução. A gente tem que respeitar a tradição, mas cada um tem que buscar o seu caminho também. Eu acho que se o velho Lua, que eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, Luiz Gonzaga, eu acho que ele estaria batendo palmas pro forró chinelado, porque afinal de contas, se não fossem vocês agora carregando essa bandeira, o forró desaparecia, né? Realmente, por esse lado, realmente. Então, o chinelado surgiu o nome a partir da sandália, né? Que antigamente o pessoal no Nordeste, o pessoal humilde, ia dançar o forró de sandália precata. Então eu quis colocar uma coisa até assim. Até hoje, porque além realmente. De tudo, por causa do calor do Nordeste, ninguém aguenta calçar sabão. Vamos fazer o seguinte, eu já vi nego andar de Camaro Amarelo, de Dodge Ram, né? E o forró chinelado tá numa nova S10. Toca aí, ô Johnny. Vou dar um rolé, eu tô no meio da mulherada e não ando mais a pé. Vou dar um rolé na minha nova S10. Vou dar um rolé, eu tô bebendo e tô pagando e não ando mais a pé. Antigamente eu era feio e quebrado, e sem dinheiro parecia um coitado. A mulherada me tratava feito lixo, pobre de mim como era judiado. Mas só que agora a situação é outra, mudei de vida e comprei um carro novo. Vou bem falado no meio da mulherada, ó meu amigo, eu tô na boca do povo. Vou dar um rolé na minha nova S10. Vou dar um rolé, eu tô no meio da mulherada e não ando mais a pé. Vou dar um rolé na minha nova S10. Vou dar um rolé, eu tô bebendo e tô pagando e não ando mais a pé. Vai! Tô só tirando onda, meu véi. Vai, Faguinho. Antigamente eu era feio e quebrado, e sem dinheiro parecia um coitado. A mulherada me tratava feito lixo, pobre de mim como era judiado. Mas só que agora a situação é outra, mudei de vida e comprei um carro novo. Vou bem falado no meio da mulherada, ó meu amigo, eu tô na boca do povo. Vou dar um rolé na minha nova S10. Vou dar um rolé, eu tô no meio da mulherada e não ando mais a pé. Vou dar um rolé na minha nova S10. Vou dar um rolé, eu tô batendo e rolê, vou dar um rolê na minha nova S10. Vou dar um rolê, vou dar um rolê. Eu tô no meio da mulherada e não ando mais a pé. Vou dar um rolê, eu vou dar um rolê. Vou dar um rolê na minha nova S10. Vou dar um rolê, vou dar um rolê. Eu tô bebendo e tô pagando e não ando mais a pé. Ai! No comando, valeu, São Paulo! Eu mostrei aí essa faixa aí, o Nova S10 do Forró Chinelado. Essa música é de quem? Composição de quem? Essa música é minha, né? É. Eu... Vocês também faz tudo, não deixa sobrar pra ninguém, vocês mesmo compõem, mesmo canta. É, a gente tem as composições da gente, mas a gente não grava só as composições da gente, a gente grava composições de amigos, né? E assim vai. É tanto que esse novo CD que a gente gravou agora, a gente traz um repertório novo, né? Você vai falar do repertório daqui a pouquinho, que nós vamos dar uma paradinha e já a gente volta. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Estou recebendo no programa hoje o Forró Chinelado lá de São Francisco, Minas Gerais. Eles estão arrastando essa chinela aqui pela região do Brasil Central. Brasília é uma cidade que recebe muito bem os artistas de todos os lugares. A gente estava até falando sobre isso ainda há pouco, porque o Brasil e o mundo se encontram aqui nessa cidade. Aqui tem de tudo, né? Misturou tudo. Eu sou mineiro, casado com baiana, vizinho de gaúcho aqui de um lado, do outro lado tem goiano. Então vai misturando esse negócio todo. E a banda de vocês foi muito bem recebida aqui, né, Justin? Graças a Deus, o pessoal tem nos acolheu de uma forma muito especial aqui em Brasília, né? Principalmente onde a gente reside hoje, na sede, lá em São Sebastião. Então hoje, qualquer lugar que a gente vá fazer um show aqui em Brasília, o pessoal nos acolhe de uma forma muito legal. Já existe um reconhecimento, né? E São Sebastião é interessante. São Sebastião é uma cidade que é festeira. Demais. É festeira demais. Tem, a gente observa, tem engraçado isso. Tem algumas cidades que são mais... que não, parece que o negócio não vai. Lá em São Sebastião, né? É sertanejo, é forró, é axé, é brega. Não, lá rola de tudo. É rap, né? Eu tive o meu amigo Cidim, gravou uma música minha, gravou um rap que eu fiz, né? E ele falou pra mim assim, Cleide, só tô com um problema, rapaz. O que foi, Cidim? O povo não tá acreditando que aquela música é sua. É porque eu gravei um rap que usou a linguagem assim, muito forte, muito direta, né? Mas lá em São Sebastião, eu já fiz muitos shows na cidade lá, realmente, né? Meu amigo Sardinha, né, que é um grande produtor, tá, é um parceiro de nosso vocês parceiro também, né? Nosso parceiro hoje, com certeza, inclusive mandar um grande abraço pra ele. E ele tá trazendo aqui no dia 24 de agosto, um sábado, vai trazer lá no Parque de Exposições o show do De Paulo e Paulino, né? Vai ser uma grande festa. Com certeza. Vamos mostrar mais uma faixa aqui, essa Deixa Eu Entrar, essa é sua também, não? Não, essa não é nossa, não. Certo, é de quem que é? Essa música, na verdade, essa música é do nosso novo CD, é um CD ao vivo, e a gente encontrou essa música em pesquisa, não sei dizer. Não sabe nem que é o... Não. Então, ó, se você for o dono dessa música, você pode vir atrás, porque é o seguinte, tá tocando muito, tem um saco de dinheiro pra você aqui de direito autoral. Viu? É uma música muito boa. Forró Chinelado, Deixa Eu Entrar. Você voltar pra mim. Sei que estou apaixonado por ti. O que ele tem que eu não tenho amor. Eu só te quero amor. Deixa eu entrar. Deixa uma vida em seu coração. Tudo que quero. Quero é te dar amor, amor. era ser seu dono. Pois essa dor está me consumindo. Quero te amar sem pensar no tempo, como eu queria que não fosse um sonho. Estar contigo a todo momento, mas o destino te levou para outro. Deixa eu entrar em sua vida, em seu coração. Tudo que quero é te dar amor, amor. Deixa eu entrar em sua vida, em seu coração. Tudo que quero é te dar amor, amor. O sanfonado mais apaixonado do Brasil, meu bem. Vai, Faguinho. Yeah. Se tu soubesse como estou sofrendo, iria mesmo era ser seu dono. Pois essa dor está me consumindo. Quero te amar sem pensar no tempo, como eu queria que não fosse um sonho. Estar contigo a todo momento, mas o destino te levou para outro. Deixa eu entrar em sua vida, em seu coração. Quero é te dar amor, amor. Deixa eu entrar em sua vida, em seu coração. Tudo que quero é te dar amor, amor. Chinelado no Forró 10. Eu estou recebendo aqui esses meninos, eu fico muito feliz quando eu estou conversando com jovens que estão focados, né? A música é um negócio maravilhoso, toma conta das 24 horas, a pessoa não pensa em outra coisa, não tem tempo para pensar em coisa ruim. É realmente um negócio sensacional a música. Quando eu vejo três jovens assim buscando o seu caminho, né? Que não é fácil, mas eu digo também que nada é fácil em nenhuma profissão, né? E vocês têm sempre a perspectiva. Quando vocês estão atuando, vocês têm a felicidade de estar fazendo a felicidade de alguém, né? Isso é muito importante. Agora vamos falar de uma coisa interessante e necessária. Quem quiser contratar o Forró Chinelado, como é que faz? Entra em contato com quem? Fala com quem? É o seguinte, a gente tem um escritório aqui em Brasília, né? Que é a parte aí com sardinha dos contratos. E tem também a divulgação na internet, pessoal. Tem o site da banda aí. É simples, é o www.forrochinelado.com. Está lá para você saber direitinho. Esse telefone que está aqui, o do Sardinha? É, o do Sardinha é esse aí. 61-8107-3420. Esse é o da TIM? É o da TIM. 61-8107-3420. Tem um da Vivo, 99370404. 99370404 da Vivo. E tem um aqui da Oi, que é o 84054799. 84054799. Como é que é o show de vocês? Vocês tocam música de vocês, música dos outros também? Como é que funciona? O nosso show é... A gente toca também o Arrocha, né? Sertanejo, as modas também. A gente faz as modas de viola. Tem que tocar o que o povo tá querendo escutar, a né? A galera gosta. E com esse estudo do sertanejo universitário aí, então você não pode deixar faltar também o sertanejo universitário, o Arrocha, que agora também tá mandando no Brasil aí. A gente também faz o estilo do Naldo, né? Tá tocando agora. Mas tem música apaixonada nesse... Funk também. Tem música apaixonada também, né? Tem muita música apaixonada. Essa Luana aqui é apaixonada à música? Ou... Apaixonada. É? eu sei a história, mas não posso contar aqui. Então vamos trazer. Forró Chinelado, Luana. Luna, é chuva, noite inteira pra gente curtir a lua. Escutando o som, estou me preparando, te convidando pra dançar comigo esse forró. Nós dois em rosto colado, dois apaixonados, sua mão em minha mão, ouvindo essa canção, como é bom estar do seu lado. Nós mostramos aqui, a prosa tá boa, quando a prosa é boa, o tempo passa depressa demais, né? Nós mostramos aqui, eles têm o CD, têm o DVD do Forró Chinelado, né? E estão por aí à disposição para fazer eventos. A turma tem um diferencial, que é uma pitada de eletrônico, foi uma invenção do Faguinho, né? Uma pitada eletrônica, né? Dando um novo. A novidade tem que estar presente sempre, né? Ô Pablo, muito obrigado pela visita, viu? E que Deus abençoe vocês. Beleza, valeu então, Cleiton. E lembrando que a gente estava falando do DVD, no final do ano, agora a gente, acho que no mês de agosto, a gente está vendo aí uma nova gravação, mais novo DVD, é o segundo DVD do Chinelado. E a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais, né? Pessoal que acompanha a banda pode pesquisar aí no Facebook, o Forró Chinelado, Pablo Alves Chinelado, Faguinho Chinelado. É com X, viu, gente? Com X. Forró Chinelado. E tem o palco MP3, onde você acompanha as agendas, e a gente vai estar divulgando a gravação do DVD também, eu acho que agora em agosto. E no palco MP3 você pode baixar de graça lá as músicas do Forró Chinelado. Chinelado com X. Valeu, Cleito. Um abração, fico com Deus. Um abração a todos os ouvintes. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Jossi, muito obrigado pela visita, viu? Imagina, quem agradece a gente. Foi muito prazeroso, muito bom. Que Deus abençoe e continue abençoando muito esse seu programa, né? E quero aqui deixar o meu beijão para toda essa galera aí, para os nossos fãs. Beijão no coração e fiquem todos com Deus. Obrigado, Cleito Aguiar. Obrigado, Faguinho, muito obrigado, viu, pela visita. Um abração para você, muito obrigado, sucesso. Que isso, cara. Eu que agradeço a oportunidade de você estar abrindo as portas pra gente ir Forró Chinelado. E dizer assim que o pessoal que ouve a sua rádio, através de todos os meios que chegam até elas próprias, que a gente está muito feliz de estar mostrando o nosso trabalho e agradecer a você, essa pessoa maravilhosa, não só profissionalmente como pessoalmente. Valeu, viu, Cleiton? Obrigado, Faguinho. Vocês, né, estão bem apadrinhados, né? Vocês estão com o Johnny Cortez, o Johnny manda no programa aqui. Obrigado, viu, Johnny? Também está com o pai do Johnny. Como é que é o nome do senhor? Seu João, né? E além de tudo, é xará do meu neto, né?

R de Rodrigo, B de Bruno e M de Mariana. rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é uma dica de prudência no trânsito. Olha, cerca de 200 pessoas morrem por dia no Brasil, no trânsito. É impressionante, né? Aí na cidade, nas rodovias rurais, nas estradas rurais, nas estradas chamadas vicinais, nas rodovias estaduais e nas rodovias federais. É uma verdadeira carnificina, é mais do que as guerras, mata mais do que as guerras do mundo. E ainda tem um outro detalhe. Às vezes, por conta de uma bobagem, de uma fechadinha, de alguém que para atrás de um carro de alguém, acontecem os homicídios no trânsito, as brigas e a morte por motivo fútil. Alguém que passa, buzina, o outro não gosta, joga o carro em cima, o sujeito está armado ali no calor da discussão, tira da arma e mata uma pessoa, mata o que morreu e mata ele que ficou vivo, porque a pessoa também, e a família dos dois, né? Realmente é uma insensatez, uma insanidade, mas acontece todos os dias no Brasil. Então a dica, Cleiton, não adianta você falar. Bom, se não adiantar, não é problema meu, mas a gente tem a obrigação de falar, né? De tentar pelo menos despertar a consciência das pessoas. O camarada está nervoso, te deu uma fechada, botou o dedo para você, botou a cara para o lado de fora, te xingou. A vontade da gente é parar, dar um murro na cara dele, essa é a nossa vontade. Mas as pessoas inteligentes engolem aquilo, esquece aquilo, não, sabe, deixa o cara ir embora, daquilo não vai te arrancar pedaço, o sujeito deve estar com algum problema sério, né? Então deixa ele embora. O sujeito está disputando espaço com você na pista, deixa ele embora, deixa ele passar, se ele está com pressa, deixa ele embora, né? E outra coisa, mantenha o seu carro revisado, pneus em bom estado, freios em bom estado, e quando você sair de casa, respeite a sinalização. Eu sei que é difícil você numa estrada andar a 80 quilômetros. Ninguém anda a 80 quilômetros. Mas pelo menos você faça como eu faço. Eu não ultrapasso, não adianta o carro da frente dizer que está tudo bem, mandar eu passar. Se eu não estiver enxergando lá na frente, eu não ultrapasso. Pode ser que até que eu aconteça um acidente comigo, mas não por imprudência minha. Pode ser por fatalidade ou por imprudência de outras pessoas. Porque às vezes você está na mão certinha, na velocidade certa, vem um maluco do lado de lá, ultrapassa um caminhão numa curva, numa subida e bate de frente com você. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas se as pessoas tiverem prudência no trânsito, esses números que envergonham o Brasil certamente vão cair. Então essa é a dica de hoje do nosso programa, tá bom? Hoje é aniversário do meu irmão Marcelo Aguiar, né? É o caçulinha lá de casa, é o xodózinho, todo caçula é o xodó, né? E ele é também, além de poeta, é compositor, e ele fez uma música em parceria com meu amigo Ivan Moreno, e o avô do João, Cleiton Aguiar, vai cantar. Rasguei uma flor. Era mês de setembro, eu ainda me lembro. Hoje está completando um ano. Era primavera e você tão bela ainda estava me amando. Hoje eu estou tão sozinho e no mesmo jardim colhi uma flor, mas não tenho a quem dar. Rasguei as pétalas e joguei ao chão. Veio a emoção e me fez chorar. As lágrimas dos meus olhos molharam as pétalas e o vento varria. Eu mandei embora quem tanto me amou. Rasguei uma flor, isso é covardia. Solidão e uma louca saudade que eu sinto agora só me faz pensar que um doce passado, embora distante, é sombra constante a me acompanhar. As lágrimas dos meus olhos molharam as pétalas e o vento varria. Eu mandei embora quem tanto me amou. Rasguei uma flor, isso é covardia. Solidão e uma louca saudade que eu sinto agora só me faz pensar que um doce passado, embora distante, é sombra constante a me acompanhar. Cleiton Aguiar, rasguei uma flor para o Salim Evangelista de Presidente Médici Rondônia, a Eguimar Aparecida, minha conterrânea de Coromandel, a Fernanda Oliveira de Brasília, Solange Araújo, de onde que ela é? De Jaguaruana. Ela é locutora, eu não sei onde fica Jaguaruana, porque ela não colocou. Está chegando aqui para fazer parte do nosso Facebook. Né? Sejam todos vocês muito, mas muito bem-vindos mesmo. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Em 27 de março de 1965, os então presidentes Humberto de Alencar Castelo Branco do Brasil e Alfredo Stroessner do Paraguai inauguravam a Ponte da Amizade, que liga os territórios dos dois países, passando sobre o Rio Paraná. Nesse ano, uma linda canção era gravada por Orlando Dias, Sinfonia da Mata. Da parede, quando é noitinha para pontear, tenho a gaiola, meu canário e uma reggae, sempre esticadinha pra meu bem sonhar. Quando a lua vem surgindo cor de prata, ilumina meu pedaço de torrão, meu ranchinho aqui no seio da mata. Não precisa nem que acenda o lampião, sinfonia do riacho e da cascata, minha viola completa orquestração. Quando é noitinha para pontear, tenho a gaiola, meu canário marreio, sempre esticadinha pra meu bem sonhar. Quando a lua vem surgindo cor de prata, ilumina meu pedaço de torrão, meu ranchinho aqui no seio da mata. Não precisa nem que acenda o lampião, sinfonia do riacho e da cascata, minha viola completa orquestração. A Trilha Sonora da Minha Vida, Orlando Dias, uma gravação de 1965, que foi o ano que eu cheguei em Belo Horizonte, né? Sinfonia da Mata. A Lorota boa de hoje é a história do Mineirinho. O Mineirinho foi dormir lá no rancho, lá na fazenda do amigo dele, foi pescar, e encheu o pote, encheu a cara, mas bebeu cachaça. Misturou até estanho derretido, né? Bebeu e tal, e foi dormir num rancho de pau a pique lá. Aquilo não tem segurança nenhuma. Uma cobra entrou assim pela perna da calça dele, foi entrando, Chegou lá na Forquilha, achou que tava quentinho, ficou lá quietinho, agasalhou lá e tal. Ele acordou de madrugada, tinha tomado muita cerveja, com vontade de fazer xixi, e foi lá, só que ao invés dele pegar a ferramenta de fazer xixi, ele pegou a cobra. Pegou na cabeça da cobra assim e tal. Quando ele olhou pra baixo, viu aquele trem na mão dele assim, falou assim, engraçado, muito engraçado. Eu tenho você há mais de 40 anos, essa boquinha eu conheço, agora essa linguinha, esse zoinho é novidade pra mim. Ai, ai, ai. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu estou completando agora em 2013 33 anos de carreira como cantor. Eu comecei cantando, depois fui para a televisão e depois é que eu vim para o rádio, né? Comecei primeiro cantando. Nesse período eu gravei 12 discos, entre vinil e CD gravei 12 discos, todos esgotados. Né? E as pessoas me interpelam, Cleiton, eu queria comprar o seu CD assim, assim, não tem mais. Então eu decidi, para comemorar os 33 anos de carreira, fazer uma coletânea. Peguei 23 canções desses 12 discos, claro que ficou muita coisa de fora, eu pretendo depois lançar mais uma, e eu estou lançando a coletânea 33, com 23 canções, né, para comemorar junto com você. E aquelas pessoas que me disseram que queriam comprar os meus discos, está aí a oportunidade, que você vai ter música eu peguei as principais, as que tocaram mais, né, o I Sou, Tempos Atrás, Paixão Como Fumaça, Morena dos Cabelos Cacheados, Cheiro de Flor, Mariana, Saudade Dela, Eu Vou Voltar Pro Interior, muita coisa, né? Cowboy Fora da Lei, do Raul Seixas, muitas músicas, né? Então tá à sua disposição a coletânea 33. Você pode comprar por apenas R$15 pelo Projeto Confiança. Você mande o seu nome e o seu endereço para o e-mail rbmmusica@gmail.com. rbmmusica@gmail.com. Cleiton, eu quero comprar o seu CD, eu quero comprar um, dois, a quantidade que você quiser. A RBM vai mandar pelo correio, você recebe na sua casa, junto vai o número de uma conta. Você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica e paga. Por isso que chama Projeto Confiança, porque primeiro você recebe a mercadoria, depois é que você paga. Cleiton, todo mundo paga? Não, sempre tem um ou outro que speed pouco que não paga, mas isso é problema dele, não é problema meu. Né? Não, pra mim não faz grande diferença, não faz diferença nenhuma, aliás. Né? Isso fica da consciência de cada um. Eu continuo insistindo em acreditar nas pessoas e eu posso garantir para vocês que 99,9% das pessoas pagam direitinho e ainda me informam, efetuei o pagamento, assim, assim, né? Então, se você quiser participar comigo das comemorações dos meus 33 anos de carreira, tá aí a coletânea 33, tá bom? Hoje, amanhã e depois, nesse final de semana, aniversário da Kenny Andrade, José Adalton Farias, Josemar Josi, a Cristina Vasconcelos, grande artista de Brasília, Eloína Pereira de Araújo, Gilson Martins, Túlio Marcos, Dias Rezende, Roberto Augusta, o meu irmão Marcelo Aguiar, Clésio Evangelista aqui de Brasília, Nagato, Nagato Paim, Douglas Araújo, Diana Lopes de Souza, Wellington Winchester, Luzinete Azevedo de Jesus, o Barretão Santana, que é locutor, Daniel Augusto, Adriane Drica, Beatriz Almeida, a minha amiga Elani Leão, aqui de Brasília, a Nayara Lourenço, o Celso Nascimento, Lídia Álvares Juvenil Pires Zoplin e Marilene Gonçalves. Todos fazendo aniversário nesse final de semana, vai ter muita festa por aí, né? Muita paz, muita saúde, muitos anos de vida para todos vocês, né? A oração de hoje é uma oração muito bonita. A oração do amor eterno. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. A ti, Pai, peço grandeza, não de minha mente, e sim do meu coração, para que dentro dele caiba a forma de amor mais perfeita, o amor eterno. A ti, Mãe, peço bondade, para com isso atrair o amor eterno. Não deixe esta bondade fugir do meu coração, que espero jamais diminua, e sim aumente e torne-se infinita. A ti, meu irmão, peço paciência, não só para resistir às provações, mas para esperar o amor infinito. Espero que a paciência alimente as chamas que aquecerão o amor eterno, pois o frio de um coração gelado não poderá abrigá-lo. Meu amor eterno, peço-lhe uma chance, pois encontrarás em meu coração refúgio, lugar de aconchego e calma, sabendo você que será sempre seu. Por isso, preparei-me durante muito tempo para poder sentir você. Amém. Belíssima oração, a oração do amor eterno. Eu espero que o seu coração esteja preparado para abrigar esse amor eterno, que afinal de contas é tudo que a gente espera na vida, né? Essa música toca de perto o coração de todos os nordestinos, né? Principalmente aqueles que tiveram que sair da sua terrinha. E eu vou trazer o seu compositor. Essa música foi gravada também pelo Frank Aguiar, mas eu vou trazer o seu compositor. Ivan Moreno, Canção do Nordestino. Depois de um ano de dura seca lá no norte, resolvi tentar a sorte aqui na cidade grande. Deixei meus pais, deixei esposa, deixei filho e uma roça de milho que o sol não deixou vingar. Cheguei aqui todo cheio de esperança, parecendo uma criança aprendendo a caminhar. E na bagagem vim trazendo muitos sonhos pra este mundo estranho, bem longe do meu lugar. E quando as nuvens se desenham, faço prece, como adeus pelo Nordeste, pro meu povo e pro meu chão. Que mande chuva pra molhar aquele agreste e acabar com toda a peste e a fome do sertão. Estou aqui lutando com unhas e dentes, trabalhando de servente numa grande construção. De madrugada a sirene anuncia, já vai começar o dia, vou picar o meu cartão. Divido vaga num pequeno alojamento, só Deus sabe o sofrimento desta vida de peão. Tudo que ganho vou mandando pra família, só tenho um rádio de pilha que é pra minha diversão. E quando as nuvens se desenham, faço prece, rogo a Deus pelo Nordeste, pro meu povo e pro meu chão, que mande chuva pra molhar aquele agreste e acabar com toda a peste e a fome do sertão. Vitrola, um disco antigo, parece falar comigo, o autor desta canção, Luiz Gonzaga e a sanfona apaixonada, com a voz já bem cansada, canta o luar do sertão. Logo depois toca também a asa branca, me lembro da minha santa, que me espera em oração. Abra a garganta e com Luiz faço dueto, quero voltar, não tem jeito, quem sabe no fim do ano. Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Ivan Moreno cantou dele, da Geórgia e do Pedro José, canção do nordestino para Deus Cinena Hermes de Oliveira, de São Miguel do Iguaçu. É, o pessoal do Posto Hotel e Restaurante Vale do Mogi, o Higino França de Brasília, o Alberto Fraga de Brasília, a Lília Aguiar, minha conterrânea de Coromandel, Vanessa Couto de Brasília, Samuel Barbosa Cruz, Aguimar Antônio Cunha de Brasília, o Leandro da dupla Leandro e Robson de Taguatinga, Madeira Júnior de Lajeado Novo e Edileide Cristiane de Nova União em Rondônia, são os novos amigos do Facebook do Cleito Aguiar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou na minha terra, eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, César Menotti Fabiano, Caminhos de Minha Infância. Caminhos verdes de minha infância vem na memória tão docemente. São 15 anos desta distância de minha terra, de minha gente. Por mais que eu queira calar no peito esta saudade, gosto de fel, a mágoa chega e não tem jeito, porque eu amo Coromandel. Onde mora a alegria, tão brevemente quero poder banhar os olhos na poesia dos horizontes do meu querer, trilhando a rota de quem não erra. As borboletas quero viver lá na campina de minha terra, no colorido do entardecer. Na revoada dos beija-flores, na quietude de um quintal, dormir sonhando com os meus amores, a sombra amiga de um bambuzal. Meus companheiros irão comigo lá na vendinha do abacaxi, dar um abraço em cada amigo da linda terra onde nasci. Terra do queijo e do diamante, minha sublime inspiração. Este teu filho vive distante, mas te conserva no coração. Gente querida, muito obrigado, um grande abraço, amigos meus. Eu me despeço emocionado, até um dia querendo Deus. Relembrando Goiás, a dupla de peso, César Menotti e Fabiano, Caminhos de Minha Infância, para o Antônio Silva, a Márcia Paravise, o Rocão Antigo de São Paulo, a Melanie Festas de Brasília, o Marlon Maia, Luciane Alves dos Santos, minha conterrânea de Coromandel, a Jane Jabe de Brasília, o Rafael Torres de Brasília, o Robério Magalhães, o Evilálio Pereira da Silva de Brasília e a Janaína Monteira de Brasília, todos eles agora fazendo parte do Facebook do Cleiton Aguiar. A primeira página já está completa, atingimos os 5 mil amigos. Quem quiser participar agora do nosso Facebook, tem que entrar na página Cleiton Aguiar 2 em algarismo romano, viu? Cleiton Aguiar 2, que você vai me achar lá, e você é muito bem-vindo. Na primeira página, graças a Deus, já está completa, né? A frase irretocável do programa de hoje, quem me mandou foi a professora, minha amiga e conterrânea, Maria Badia Borges. É de autoria de William Arthur Ward. Sábio é direcionar a sua raiva para os problemas, não para as pessoas. Focar as energias nas respostas, não em desculpas. É a frase irretocável de William Arthur Ward. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para João Carlos e Maurício. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo, às 11 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Para você saber como é que você sintoniza, é só entrar no site www.rbtv.com.br. RB de Rede Brasil, viu? rbtv.com.br, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Neste domingo, às 11 da noite, entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla João Carlos e Maurício, Terra Mineira. Terra molhada, terra vermelha, terra do ouro, terra mineira. Terra molhada, terra vermelha, terra do ouro, terra mineira. Madrugada vai chegando, acordando os caminhos, enxugando os cafezais. Vem o sol devagarinho nas porteiras dos currais, passo preto e canarinho. Em cima na montanha, Juriti já deu sinal. Cá embaixo no terreiro canta o galo, no quintal o dourado das espigas colorindo o milharal. Terra molhada, terra vermelha, terra do ouro, terra mineira. Terra molhada, terra vermelha, terra do ouro, terra mineira. La la la la la. Cheirinho bem gostoso, chame nessa alta fumaça, a panela no fogão, um torresmo bem tostado com arroz, feijão do lão. O sol anda lentamente e com ele a boiada, ruminando com seus passos horas lentas entoadas nas cantigas de um vaqueiro que acabou sua jornada. Terra molhada, terra vermelha, terra do ouro, terra mineira. Terra molhada, terra vermelha, terra do ouro, terra mineira. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Suja a lua preguiçosa lá no céu quase sorrindo, canta o coro das cascatas, abrem asas, passarinhos vão dançando em revoada, desenhando seus caminhos. Tem a curva de um rio que é porto de chegada, à espera de alguém que depois da caminhada quer voltar pras mesmas águas pra cantar as suas mágoas. Terra molhada, terra vermelha, terra do ouro, terra mineira. Terra molhada, terra vermelha, terra do ouro, é brasileira. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo João Carlos e Maurício, Terra Mineira. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, já para a sala de aula, turminha do Cabelinho Arrepiado, porque a Faculdade da Música vai trazer um grande mestre. O goiano da voz de mel, Leonardo, Me Esqueci de Viver. De tanto correr pela vida sem rumo, me esqueci que na vida se vive um momento. Querer ser em tudo primeiro, esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos envolto em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vento, já não sou como eu fui, já não sei o que sinto, me esqueci de viver. Me esqueci de viver.